Próximos do Oriente, a luz da manhã vestindo o horizonte. No oásis do Próximo Oriente, nenhuma música é proibida. تغني ما بين ايديك يا اسمر يا خفيف الروح يا الاسمر سكن قلبي وعيوني وعلى درب تمشيت تركت أهلي لجلك يا حبيبي ورضيتك بالحب نصيبي تركت أهلي لجلك يا حبيبي ورضيتك بالحب نصيبي يا سمر يا خفيف الروح يا الأسمراني يا Próximo Oriente, um chá no deserto. Thank you. no próximo Oriente, atraídos pelo feitiço de um amor persa. Thank you. We'll be right back. No próximo Oriente, a miragem do poeta do destino. Thank you. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúdo Pinto, com a música e os sons de Bast, Luís Delgado, Faramar Zaibar, And Ensemble, Samira Taufik, Ana Al-Safi, Maurice Loka, Olgar Tchoukai, Dead Can Dance, Francesco Messina, sons do filme The Sheltering Sky, realizado por Bernardo Bertolucci em 1990, e ainda Finis African. This is the Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.